aí, do boa? Passa a visão da avenida de ponta a ponta, ponta, ponta, ponta. Onde chega chama a atenção, só de raças cria faixa preta. Todo de Nike com tênis de mil, no baile a tropa é imã de buceta. Onde chega sempre para tudo, só de raças cria faixa preta. A tropa forte elas para do lado, aí chega jogando a noite inteira. Forte na régua ando sempre trajado, muito calmo nós mantém posturado. Quando essa beat passou do meu lado, senti o cheiro do meu importado. Paco Rabanne eu tô portando espago, ouro maciço, pescoço pesado. Quer brotar na base de moto de quatro, só tapa na rabia, ela gosta de fato. Peguei a brava lá no Mandela, pulei com os mano na ponte amarela. Tava de cone e bicava com os crianças, era o menor marido de favela. Vida real não é de novela, nós é da paz, mas não foge da guerra. Sinto falta dos irmãos que se fui, quem tá privado, liberdade eterna. Feito tá o bruxo, você tá maluco, acha que é bandido porque fuma ela. De onde eu venho, os menores são raiz, de onde tu vem, os menores são Nutella. Brota aqui no labirinto, você vai ficar perdido. Passa da barricada, ligo alerta, baixo vidro. Arma diferenciada, arma de 25 tipos. Droga só selecionada, arma de 25 quilos. Vida curta e complicada, já foi 25 amigos. Se tenta com a minha tropa, você vai ficar fudido. No estúdio, internado, trabalhando pra fazer bonito. Vocês desacreditaram, sinto pena, foram iludidos. Tipo Gabigol no ataque, mano, eu sou um cara decisivo. Viciante como crack, flow que gruda igual adesivo. Vou dar a peça beat, 20 gramas de hashish, eu vou chupar a pussy dela. Assistindo Netflix, ela é muito bipolar. Tá feliz depois da DJ pra você se animar. Toma, tem nota de 20, fuma um beck pra acalmar. A minha blood de gris é a melhor do jacaré. A minha blood de gris e a melhor do jacaré. A brava do jaca tá no pontilhão de gris. Beat, chapada de mole. Balão sobe, sua bunda desce, sobe. Clique, crack, destrave meu porte. Pra matar X9 igual 69. Fuck it, eu vou comprar um Porsche. Faço grana sem assaltar carro forte. Sua inveja tá me dando ibope. Júlia de mano, sou ciclope. Onde chega chama a atenção, só de raças cria faixa preta. Todo de Nike com tênis de mil, no baile a tropa é imã de buceta. Onde chega sempre para tudo, só de raças cria faixa preta.